Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar nossos estudos bíblicos, mais do que isso, a nossa devoção a Deus, nossa devocional. E hoje vamos ler o Salmo 139. Repito, Salmo 139, se você desejar acompanhar. Enquanto ouve a devocional, é muito bom fazer a sua leitura bíblica. Esse salmo é um salmo de louvor, é um salmo de louvor à onisciência de Deus. Deus sabe de tudo e sobre todas as coisas, também de todas as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos proceder como temos feito, em quatro partes. Uma primeira leitura da mensagem que nos foi postada, devocional. Um segundo momento com a leitura, somente a leitura do Salmo 139, que eu recomendo a você. Em terceiro lugar, cinco destaques. E em quarto lugar, uma palavra pastoral sobre o Salmo. Sobre o Salmo 139. Iniciemos então o nosso momento devocional. Só peço aos irmãos e irmãs que orem pela missionária Vivian Lopes. Missionária Vivian Lopes, que é parte dessa equipe de transmissão da palavra do Senhor. Ela está tendo algumas dificuldades com a questão da moradia, e nós precisamos que você ore para que ela resolva o mais rápido possível essa questão. A irmã tem sofrido lutas em áreas diferentes: família, perseguição por ser cristã, perseguição porque é judia, de ascendência judaica, uma judia cristã, e agora essa questão com a família, problemas familiares, perdas, e agora essa questão da moradia. Nós que estamos envolvidos com a transmissão da palavra do Senhor, com a meditação, com o anúncio da palavra do Senhor, além dos problemas que todos têm, temos duas coisas. Nós temos uma vitória garantida por Deus nessa vida e eternamente, uma vitória que outros que não conhecem a Deus, particularmente a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, o Espírito Santo como companheiro, consolador, fortalecedor, os outros não têm. Essa é uma presença que garante vitória em todas as áreas da vida. Enquanto nós vivermos aqui, vamos vencendo e para vencer. Somos mais do que vencedores. E por outro lado, compartilhava com o irmão agora há pouco, temos mais lutas espirituais também, porque na medida em que nós anunciamos o Evangelho, a palavra do Senhor como um todo, nós causamos inquietação nas trevas e as trevas se levantam para tentar atrapalhar a nossa vida, assim como meditava há pouco por telefone com o irmão, pensando em Neemias, capítulo 6, capítulo 5 e 6, quando os inimigos vão procurando distraí-lo da obra que estava realizando, do reerguimento do muro de Jerusalém. Procuraram distraí-lo e o convidaram cinco vezes para uma reunião, e depois inventaram toda sorte de difamações, disseram que ele estava querendo ser o rei de Judá. E se levantaram mesmo contra ele para atrapalhar a sua vida e a obra que estava realizando. Depois leia Neemias, você vai também aprender muito com a história de Neemias, ou em hebraico, Nemihiah. Vamos fazer então a nossa devocional como anunciamos. Em primeiro lugar, a leitura devocional. Não ame o dinheiro, ame a Deus. Há muitas pessoas que vivem e morrem por causa do dinheiro. Adoram o dinheiro, esquecem-se de Deus. A palavra de Deus diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Olhe só, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a piedade com o contentamento é grande fonte de bênção, é grande fonte de lucro espiritual e em todas as áreas. O problema não é o dinheiro, prestem atenção nisso. O problema não é o dinheiro. Jesus não censurou o dinheiro, nem censurou os homens que tinham bens materiais. Convidou Mateus, que era financeiramente muito bem colocado, era cobrador de impostos, e Jesus não teve nenhum tabu em contar com Mateus para ser um dos 12 discípulos. Jesus contou com a ajuda de José de Arimateia, um homem também muito bem estabelecido economicamente. Nós podemos citar outros exemplos na Bíblia de homens que Deus abençoou, homens, mulheres que Deus abençoou, famílias que Deus abençoou e abençoou nessa área financeira. Portanto, o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O problema não é possuir dinheiro. Prestem bem atenção. Isso é importante para todo irmão e toda irmã. Porque parece que também possuir dinheiro é um pecado. Não. Um pecado em si mesmo. Não. Por isso nós acreditamos que não há problema com relação a um sistema onde há capital. Porque sempre houve na história da humanidade, ou de uma maneira ou de outra, as trocas, ainda quando era o tempo dos nômades, juntar ovelhas, juntar outros elementos, depois com a agricultura, ter grandes colheitas, boas colheitas, ou seja, Jesus nunca se posicionou contra o dinheiro nem contra o capital. Isso fique bem claro. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. Aí sim, quando o sistema incentiva você a adorar o dinheiro, a ser escravo do dinheiro, aí isso se torna um problema. O problema, portanto, não é carregar o dinheiro no bolso, mas carregar o dinheiro no coração. Ele nos desejou, o irmão Everson, um bom dia e orou para que Deus abençoasse a todos. Eu peço oração por ele também, agora também como parte da equipe, há alguns meses já. Falei com ele pessoalmente, ele se agradou, ficou feliz e vai continuar nesse trabalho. Oremos, porque a mesma coisa da missionária vive, a mesma coisa com as nossas vidas, mesma coisa com verdadeiros pastores, com verdadeiras missionárias, com verdadeiros líderes. Nós temos, falei, nós somos iguais a todos os outros em momentos de alegria e de dificuldade, de sorriso e de tristeza, mas temos duas coisas que os outros não têm. Primeiro, um Deus que nos concede vitória sobrenatural e nos liberta da lei do pecado e da morte, nos justifica, lava o nosso pecado, nos salva, nos santifica. vai nos glorificar para vivermos com Ele eternamente. Então é uma vitória sobrenatural. E por outro lado, temos uma dificuldade a mais em relação àqueles que nada creem, por exemplo. Porque nós temos uma coisa chamada batalha espiritual. Está lá em Efésios, capítulo 6, como Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. Embora o Salmo até vá trabalhar um pouco disso, porque ainda estávamos na dispensação do Antigo Testamento e nem tudo ainda tinha sido revelado, só foi revelado plenamente, tudo foi revelado plenamente em Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. Nós temos uma luta que não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Isso deixa claro para nós que por trás das ações concretas, de pessoas concretas, há uma intenção muito maior do que aquelas pessoas demonstram. Há um ser maligno incentivando. Não estou jogando toda a responsabilidade do erro das pessoas para as costas, do maligno, não. Não é isso. Eu repito o que disse em princípio. Todos nós podemos tomar sol e temos dias de chuva. Todos nós temos dias, mais gostosos e temos dias mais difíceis, mais chorosos. Então, somos iguais a todos os outros seres humanos, com essa dupla diferenciação. No que tange à vitória espiritual, ela está concedida a nós, por Jesus Cristo, em Jesus Cristo. E no que tange à oposição às nossas vidas, aí sim há uma luta terrível que se dá através dessas forças, que a Bíblia não traduz mais do que isso, muito especificamente, sobre principado, potestade, dominador desse mundo tenebroso. Nós aprendemos muito com outra literatura dos pais da igreja, na medida que Paulo foi ensinado sobre isso, depois João vai falar mais sobre isso nas suas cartas, no Apocalipse. E depois os pais da igreja vão nos ensinar mais sobre isso. Os pais da igreja, para quem não sabe, são os discípulos dos apóstolos, e a gente aplica até esse nome, de pais da igreja pelo primeiro, segundo, terceiro século, também chamado na teologia de patrística, tá bem? Então, deixo essa palavra que nos foi enviada, e um pedido de oração sobre a vida do irmão Everson e sobre a vida da missionária Vivian Lopes. O irmão também é um missionário, na medida em que todos os irmãos em Cristo, verdadeiramente seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, todos são missionários na sua família, no seu lar, no seu local de estudo, no seu trabalho, no dia a dia. Todos estamos em missão. Alguns já de dedicação integral a isso, outros de dedicação parcial. No entanto, em todo o tempo, 24 horas por dia, tirando o momento de sono nosso, nós estamos com a oportunidade de ser missionários, dando testemunho da nossa relação com Deus. Através do testemunho de nossa vida, nós estamos anunciando o Evangelho. Aliás, os líderes da igreja, nesses 2000 anos, sempre acreditaram nisso, que nós precisamos mais do testemunho do que qualquer outra coisa, porque se dermos o testemunho, a palavra é revelada através de um exemplo concreto que a pessoa está vendo concretamente no, na sua empresa ou em qualquer outro local de convívio. Então, é muito importante esse testemunho, e esse testemunho faz de todos os irmãos e irmãs reino e sacerdócio para Deus, faz de todos e todas missionários e missionárias. Aí depende do local onde vão estar se dedicando, se na escola, se na faculdade, se no trabalho, se ligado à igreja mais diretamente, se em um campo missionário específico para a evangelização, aí são milhares de possibilidades, tá bem? Mas fica essa palavra, que você não tenha nenhum tabu com relação ao dinheiro, nenhum tabu, porque Jesus não apresentou nenhum tabu. Ele disse que é mais difícil para o rico entrar no reino, mas não disse que é impossível, e ele mesmo teve discípulos, como eu disse, que eram prósperos economicamente falando. Então, nenhum tabu, zero. Não fique com tabu, porque Deus está te abençoando nessa área, né? De modo algum. Agora, fica o texto nos ajudando a entender o que não pode acontecer: a idolatria. Como assim, pastor? A idolatria ao dinheiro, pessoa que vive só para isso. A alegria dela está só no dinheiro. A tristeza dela é quando ela não tem dinheiro. Os relacionamentos dela são pautados por essa questão. Se alguém fica devendo a ela o dinheiro, aí me lembro da parábola que Jesus contou, de alguém que foi perdoado porque tinha uma dívida, mas depois não perdoou alguém que devia para ele. Então, pessoas assim são dominadas pelo dinheiro, o dinheiro se torna um ídolo. E aí surge Mamon. Ninguém sabe historicamente, com precisão, desse ídolo. A gente não sabe se essa palavra utilizada é exatamente esse ou aquela, essa ou aquela divindade. Mas sabemos que isso foi dito com relação ao dinheiro. Não é possível servir a dois senhores, não é possível servir a Deus e a Mamon, tá bem? Então, não há muita clareza arqueológica, historiográfica sobre essa divindade, mas essa possível divindade. Mas o que fica claro para nós é que nós podemos carregar o dinheiro no bolso, ou, se não é no bolso, né, termos dinheiro, sermos bem-sucedidos. O problema é fazer disso um ídolo, e isso atrapalhar o seu caminho e não deixar você entrar no reino dos céus. Que Deus abençoe aos dois irmãos, missionários, como disse, que nos ajudam, um de uma maneira com essas mensagens devocionais, a outra com a leitura e ministração dos livros. Agora ela está de novo de mudança, então imagino que vamos ter que aguardar um pouco mais. Essa não é a primeira mudança, para recebermos as ministrações de Joel, mas não há problema, minha irmã, nós estamos em oração pela sua vida e convidando todo o grupo que nos acompanha, e são muitos, para orar, tá bem? Ore pela missionária Vivian Lopes. Deus nos abençoe. Segunda parte da nossa devoção, vamos fazer a leitura do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas os meus pensamentos, e acompanhas o meu pensamento, perdão, onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver e a luz ao meu redor se tornará em noite, constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar. Pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te foram, não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Quem me dera, exterminasses os ímpios, ó Deus. Então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Repare bem, aqui o salmista Davi ainda está falando com relação à pessoa mesmo, a luta contra carne e sangue, que ainda é uma realidade de todo o Antigo Testamento. Então, quem me dera exterminasse os ímpios, ó Deus, então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas que com má intenção pronunciam teu nome, tomando-o em vão como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável, tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Veja bem, irmão, irmã, aqui eu estou dizendo, do 19 ao 22, Jesus vai dizer assim: vocês foram ensinados dessa maneira, mas eu ensino. Ame até os seus inimigos. Então, Jesus vem estabelecer um novo modelo, um novo paradigma, e que depois Paulo vai esclarecer também, falando que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós somos chamados por Jesus a amar todas as pessoas, até os inimigos, até aqueles que se levantam contra nós. Não somos chamados a odiar os que nos odeiam, nem a abominar os que se levantam contra o Senhor, não. Nós somos chamados a amar todos. Isso segundo a palavra do Senhor Jesus. Não temos que ter ódio implacável. Não, isso é uma realidade compreensível lá para o salmista e compreensível à luz do Antigo Testamento. Mas Jesus faz uma, estabelece uma, um novo paradigma para a nossa vida. Amar não só os amigos, porque até os publicanos, os escribas, até as outras pessoas fazem isso, amar aqueles que amam você. Mas o que Jesus nos propõe é amem até os inimigos. E ele fez isso. Amou a toda a humanidade. Mesmo os que não o aceitaram, ele os amou e morreu por todos. E logo todos morreram. Agora, aqueles que vão aceitar a ele não são todos. E mesmo assim ele morreu por todos. Que coisa maravilhosa. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto, ou em algumas traduções, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da vida eterna. Nesse sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, há uma ideia maravilhosa, duas ideias maravilhosas de para discipulado. Primeiro, que nós somos criados de modo assombrosamente maravilhoso. Então, fomos criados de modo maravilhoso, de modo tremendo e maravilhoso. Isso é uma questão muito importante para as nossas vidas, para a nossa autoestima, para o nosso amor próprio. Saber que fomos criados de modo tremendo, de modo maravilhoso. Isso é muito importante para que nós vivamos o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como o amor a mim mesmo. Agora, se eu não me considero criado de modo tremendo e maravilhoso, como eu posso me amar? Eu só posso me amar se eu reconhecer Deus me criou de modo tremendo e maravilhoso. E outra coisa importante para o discipulado diz respeito a pureza pessoal, a santidade. Sonda-me, ó Deus, analisa o meu coração. Se ele está pedindo para Deus sondar, é porque ele é incapaz de se sondar. Sonda-me, Deus, vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho funesto, diz essa versão. Vê, porque eu não consigo ver. E guia-me pelo caminho da vida eterna. Eu costumo dizer nessa área que para manter a santidade, para manter a pureza pessoal, há três passos que devem ser dados. Se você não quer ter que limpar, ter que faxinar a sua vida, é melhor não sujar. Porque se sujamos, pense na vida cotidiana, sujamos uma roupa, sujamos a casa, se há sujeira, deve ser limpa. Eu dizia, irmãos, caiu aqui a ligação, eu dizia, se nós sujamos, vamos ter que limpar. Então, a maneira de manter a pureza pessoal, manter a santidade, em primeiro lugar, é não pecar. Porque se você pecar, você vai ter que limpar, vai ter que confessar esse pecado, vai ter que se arrepender, confessar o pecado, e depois esse pecado pode criar raiz, você vai ter que tirar essa raiz, vai ter que modificar a sua vida através do arrependimento, do fruto do arrependimento. Por isso, para manter a santidade, em primeiro lugar, não peque. Em segundo lugar, se pecar, lembre, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. É uma situação maravilhosa. O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Jesus, o Filho, é um advogado diante do Pai. Então, nós temos todas as possibilidades de viver uma vida de crescente santificação. Agora, se pecou, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo Justo, confesse o seu pecado, se arrependa do seu pecado, confesse e mude de vida. E terceiro, para manter a santidade, primeiro, não peque. Segundo, se pecar, confesse aquilo que é conhecido. E terceiro, é o que está escrito nesse salmo. Sonda-me, ó Deus, analisa o meu coração, examine e avalie as minhas inquietações, vê se há em mim algum sentimento funesto, algum caminho mau, guia-me pelo caminho da vida eterna. Em terceiro lugar, você deve pedir a Deus que ele sonde o mais profundo do seu ser, o mais profundo do seu interior. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, E se houver algum caminho mau, acabe com isso e guia-me pelos teus caminhos eternos, pela vida, pelo caminho da vida eterna. Tá bem? Então, repito, para manter a santidade, em primeiro lugar, não pecar. Em segundo lugar, confessar os pecados conhecidos, que você reconhece que pecou. Terceiro, pedir para Deus sondar o teu interior para te curar dos pecados ocultos para você. Eles estão ocultos. Eles estão no campo lá do inconsciente. Nem você é capaz de perceber. Pastor, ainda assim, se eu não sei, é necessário confessar? Sim, a Bíblia ensina que sim, Salmo 19 também. Absolve-me das faltas que me são ocultas. Então eu preciso fazer a faxina geral. Primeiro, manter a casa limpa. Segundo, onde eu achar sujeira, está diante dos meus olhos, um sentimento torpe, uma palavra torpe, uma atitude torpe, eu tenho que me arrepender, confessar, mudar de vida. E terceiro, pedir para Deus sondar aquela sujeira que você não está vendo, está lá dentro do seu interior, das suas motivações, você pede, Senhor, sonda, traz para fora e tira de mim, para que eu possa ser santificado plenamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vencemos a segunda etapa, metade da nossa devocional. Façamos agora os destaques, cinco destaques. A transliteração desse versículo, Senhor, tu me sondas e me conheces, incluindo o subtítulo a partir do original hebraico, Lamenat Tsear, Le David Mismor, Adonai Shakartani Vatedá. A expressão um salmo de Davi pode se referir aos descendentes de Davi, fiéis a Deus. Salmo 4, Salmo 138. Não há em outra parte das Escrituras, além do livro de Jó, expressão mais viva e profunda de sinceridade na adoração ao Senhor e à sua palavra. Por isso, pedido poético, para que o Espírito de Deus verifique a alma do salmista e reveja todo esse sentimento de absoluta lealdade de alma que até mesmo supera nossa maneira de agir em algumas situações da vida. Se você quiser falar de inconsciente, fique tranquilo. Porque com essa visão de Freud, que muitos que nos ouvem, psicólogos, entendem, muito do nosso agir, muito do nosso comportamento, para não ficar aqui agora teorizando sobre isso, mas muito das nossas ações e reações nas situações de vida, nada são senão uma manifestação de algo que está inconsciente, do inconsciente do ser, da pessoa. Tá bem? Não podemos esconder do Senhor a intimidade de nossa alma, pois ele nos contemplou ainda informes. Não estávamos formados ainda, e ele já nos contemplou no recôndito mais secreto do ventre materno. As figuras de linguagem são diferentes em Jó, mas o significado é muito semelhante. Irmãos, irmãs, eu toquei no inconsciente, quem sabe a gente inaugure uma nova série de liderança tratando com alguns elementos da psique. Acho que é uma boa ideia. Vamos ver o que o Espírito Santo nos conduz. Aí a gente pode se aprofundar mais. No entanto, agora só vamos mencionar, porque senão nos alongamos demais. O segundo destaque é o versículo 6. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Olha isso. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Nos originais hebraicos, a expressão demasiado maravilhoso tem o mesmo sentido dos termos aplicados aos sinais, maravilhas e milagres de Deus. Salmos 77, 11 a 14, Êxodo 15, versículo 11. O terceiro destaque está no versículo 8. Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente, aí estás. Não há como se esconder de Deus nem fugir da presença do Senhor, meus irmãos. Por isso é melhor nos aliançarmos, entregarmos a nossa vida a Deus, nos aliançarmos com Ele, nos submetermos ao Seu Senhorio, experimentarmos. Ele só tem o melhor para nós, o bom, o perfeito e o agradável. Agora, a pessoa aceitando o Senhorio de Cristo ou não aceitando, que fique claro, nessa noite ninguém pode se esconder de Deus. Aqui a nota diz assim: os céus e o Sheol, expressão original hebraica, que nesse contexto significa sepultura, morte ou pó, representam os dois grandes extremos verticais do universo. Como se fosse assim, irmão, irmã, para facilitar. Para cima, no versículo 9, o salmista menciona os dois extremos horizontais. Então, vamos lá. No vertical, como se fosse para cima, os céus, para baixo, para a morte, para a sepultura, para o pó. O Sheol. Então, para cima os céus, e eu olho tanto para cima, eu posso ir para cima, ou posso ir lá mais baixo que puder, e não posso me esconder de Deus, nem em cima, nem embaixo. Por isso a palavra vertical, tá bem? Se eu subir ou se eu descer, não importa. Eu não posso me esconder de Deus. E no aspecto horizontal, o leste e o oeste, quem está falando em Israel, está visualizando o oeste é o mar Mediterrâneo, tá bem? Só por curiosidade, a fim de dar concretude à ideia da totalização da realidade espacial, ou seja, para cima, para baixo, para leste, para oeste. Eu não consigo me esconder, não posso me esconder de Deus. Versículos 9 e 10, Salmo 73, 23 e 24. Versículo 23 e 24. O quarto destaque já está mais adiante e diz assim: graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado. Algumas versões diz alguma pela maneira maravilhosa como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Aqui eles colocam maravilhoso mais adiante. Maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Então, os chamados rolos do Mar Morto, descobertos no Monte Qumran, na região do Mar Mediterrâneo, os quais o Comitê da Tradução da KJ teve acesso, confirmam a tradução desse texto, feito pela Septuaginta, tradução do hebraico para o grego, tá bem? Porque era necessário traduzir para o grego, porque a língua grega se tornou língua corrente depois do Império. Do estabelecimento do Império Helênico, depois de Alexandre o Grande, e o estabelecimento do Império Helênico, era necessário traduzir para o grego. Então, o hebraico foi traduzido para o grego. A primeira e mais importante tradução das escrituras do hebraico para o grego é a Septuaginta. E a respeitada, até hoje, como documento mais respeitado, tradução siríaca. Segue a transliteração dos originais. Odeca al-ki nuraot nifleti niflaim maasecha venashi yodaat meod, que pode ser assim literalmente traduzido: louvar-te-ei por me teres tão maravilhosamente plasmado, pois admiráveis são todas as tuas obras, como bem sabe a minha alma. Eu repito, louvar-te-ei por me teres tão maravilhosamente plasmado, pois admiráveis são todas as tuas obras, como bem o sabe a minha alma. Uma boa referência para a ideia é Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, já ministrado no blog. Vá ao blog, irmão. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Vá lá e você vai encontrar cerca de 600 mensagens sobre vários livros da Bíblia, sobre liderança. São umas 5 a 7 séries só sobre liderança. Consulte, separe um tempo e ouça. E o último destaque, para encerrar essa quarta e última, penúltima parte, está no versículo 15. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. O salmista recorre aqui a uma metáfora hebraica bem conhecida, ao comparar o ventre materno à profundeza da terra. Tá bem? Comparavam o ventre materno à profundeza da terra, pois os dois lugares são escuros, úmidos e separados do âmbito visível da vida, assim como o Sheol, para lembrar você, a sepultura, lugar dos mortos, o pó. Você pode conferir no Salmo 63, verso 9, em Jó, capítulo 14, versículo 13, em Isaías, capítulo 44, versículo 23, em Isaías 45, 19. Dá ótimos sermões, se você quiser trabalhar com cada um desses textos e for um ministro já, pregador do Evangelho. O ser humano provém do pó da terra e retorna ao pó, desce à terra, e seu corpo se torna literalmente em poeira. É o que nos está separado para esse corpo, porque nós teremos um corpo glorificado para viver o novo céu e a nova terra. Mas esse corpo vai se tornar poeira. O ventre é uma forma de profundeza, um lugar oculto onde somos formados. Aí é uma série de textos. Eu vou dar só o capítulo. Gênesis 3, Salmo 90, Eclesiastes 3, Eclesiastes 12, Isaías 44, Isaías 49, Jeremias 1. Tá bem? Espero que você possa, pelo menos alguns dos irmãos, abrir esses textos e comer essa palavra que alimenta o teu coração. Salmo 139, para encerrar, uma leitura do Salmo 139 no devocionário Salmos. Deus te conhece e te ama. Essa é a proposição. Davi sabe que Deus o conhece, tanto no assentar como ao levantar, que à distância compreende os seus pensamentos. O Criador está presente em todos os passos do salmista e conhece todos os seus caminhos, ainda que nenhuma palavra tenha sido dita. O Senhor estende a sua mão e detém um conhecimento magnífico e único sobre todos. O salmista então constata que não poderia fugir da presença do Senhor para nenhum lugar, nem no céu, mar ou terra. Não há um só lugar que possa levar o ser humano a ficar escondido de Deus. Foi Deus quem criou a todos e fez isso de modo assombrosamente maravilhoso. Esta percepção deve gerar uma atitude de louvor no ser humano. A soma dos pensamentos de Deus a respeito dos seus filhos e filhas é grande e preciosa. Davi exorta seus ouvintes, Davi nos exorta hoje a que se afastem da violência e dos que tomam o nome do Senhor em vão. Quanto à sua própria vida, suplica para que o Senhor possa sondar o seu coração e provar seus pensamentos, a fim de que seja verificado e retirado algum mal que esteja no seu interior. Esse salmo nos fala sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Ele que também é onisciente, onisciência, onipresença e onipotência. Ele nos desenhou de modo irrepreensível e verifica em cada um de nós o potencial de amor que nasceu de suas mãos. Não precisamos nos esconder de Deus, porque Ele nos ama. Ainda que tentássemos, não poderíamos fazê-lo, porque Ele conhece todas as coisas. O melhor, irmão e irmã, é louvar e adorar o seu nome, reconhecendo que nos criou com valor singular e nos separou para que nos afastemos de todo o mal e vivamos bem, em novidade de vida e santidade. Que Deus te abençoe nessa noite, que você mantenha a sua comunhão com Deus, Ele que conhece, te conhece e te ama. Se você ainda não o tem como Salvador pessoal, aceite-o nessa noite como Salvador da sua vida. Salvador até desse desejo de se esconder da realidade presente, da realidade transcendente, esconder até do que você não sabe. Há muitas pessoas que andam se escondendo, não sabem nem por que estão se escondendo. Mas é um fruto da separação de Deus. Então, aceite-o nessa noite como um Deus que te ama, te conhece e te ama, no seu potencial de amor, nas suas fragilidades. Aceite Jesus Cristo como Salvador pessoal, como Senhor da sua vida. Entregue sua vida a Ele hoje e diga: Senhor, eu aceito a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E ande na presença do Senhor e procure alguém que possa ajudar no seu crescimento espiritual. Se você já é salvo, que é a maioria do grupo que nos ouve, santifique-se. Santifique-se ainda mais, sabendo que Deus te ama, te conhece, te livra de todos os inimigos e que está pronto. Mesmo que você esteja querendo caminhar ao norte, ao sul, a leste, ao oeste, ele está pronto. Sempre esteve pronto. E ainda está pronto a te ajudar a sair dos esconderijos e das tramas de suas vísceras, sair dessas tatuagens e esconderijos da sua alma. Ele está pronto a ajudar você no processo de santificação. Ele está pronto hoje à noite a dizer a você: vem, filho, vem, filha, que eu vou santificar você e eu vou fazer da sua vida uma vida que você nem imaginou, plena e abundante, vitoriosa, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de ninguém o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo os seus propósitos. Você que é salvo, tenha Jesus como Senhor, santifique-se. Santifique-se ainda mais, porque Deus está pronto a te acompanhar nessa trajetória de santificação. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, em nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa, consolação, ampara, consolação que ampara, a poderosa presença do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus.